Só monstro, sente o pipoco, o bang é louco, só os estouro. Chegando pra invadir tua mente com palavra pra destruir. Pou, pou, bagulho é osso, tamo firmão, só mano local. Fudendo os arrombados, quebrando a cena, tipo herói, fudendo o sistema. Fita sanguinária, sem carro e vadia, só realidade formada a quadrilha. Vamos que vamos, é nós na função, tipo uma bazuca explodindo os cuzão. Pede perdão, deita no chão, reza e chora perante o canhão. A bala estraçalha a cabeça dos filha da puta, vacilão. Miolo voando, sujando a blusa, sangue escorrendo, tiozão é tortura. Polícia invade a favela na crueldade, matando inocente. Campé é covarde, sem compaixão, descarregou nos ladrão. O mundo está perto do fim, então cuidado com o oitão. Tá se acabando, é o apocalipse, o crime matando com vários calibres. 38380, uma passagem da para o inferno. Seja bem-vindo à matança, sobreviva no mundo moderno. Os cães tá mal na rima, soltando verbo. É o perigo que chega pra invadir sua mente. É o perigo que faz você matar inocente. É o perigo que faz as coisas acontecer. É o perigo que faz o Brasil tremer. É o perigo que chega pra destruir. É o perigo que faz os playboys sumir. É o perigo que faz você pedir socorro. É o perigo que faz respeitar os monstros. Respeita os monstros maloqueiros. Covarde aqui não tem vez não. Nós representa o perigo. Sai fora daqui, vacilão. Saia fora, seu arrombado, sujo, porco nojento. Falsário na nossa banca não cola, porque o bagulho aqui é violento. Só rimador, terrorista que canta e rimos veneno. O bagulho é louco na quebrada e o chão tá tremendo. Verso de louco, verdadeiro, puro rap sangrento. Só bandido, rimador na fita, os bandoleiros. Cê tá ligado, é embaçado, vivemos no holocausto. A rima é um avalanche que deixa tua mente em pedaço. Estraçalhamos, arregaçamos, aqui é som pesado. Rap verdadeiro, som de bandido, de favelado. Zona Norte, bairro Pestana, é nossa periferia. Vinícius, M.A. e F.K. quem manda a burguesia, burguesia. É o perigo que chega pra invadir sua mente. É o perigo que faz você matar inocente. É o perigo que faz as coisas acontecer. É o perigo que faz o Brasil tremer. É o perigo que chega pra destruir. É o perigo que faz os playboys sumir. É o perigo que faz você pedir socorro. É o perigo que faz respeitar os monstros.